Rafael Yankee vai estabilizar e está visual com a pista, libera a frequência 2, senhor. 2, 1, 8, decimal, meia dúzia. 1, 8, meia dúzia, até a volta, até já, obrigado. Até. De Salvador, muito boa noite, estou passando Serra Hotel Yankee na sua escuta. Passando Serra Hotel Yankee, motorizado 110, vento 220 graus, 039, boa noite. Noite, autorizado na 110, Serra Hotel Yankee vai reportar quando baixado, travado na curta final. Ciente. A tenha que passou e travou, prossegue para o senhorita. Cliente, 120 com 02. Obrigado. Gente, então, libera a direita, axia, cruza alfa, pilo, pátio 3. Alfa, pátio 3, guarda aí. Obrigado, atenção. Até. Salvador, Boa Azul 4446, ideal de descida, mantendo no 70, na sua demais. Azul 4446, acendo identificação, pista para 2 ou 3 na chegada Mare, altímetro no 0, 1. 2 mil pés na mar e ajuste será 1 no 0, 1 no 5, 4446.